Rádio Etiópia, de Lisboa para todo o mundo. Um programa do Bispo Anatoly Brooks, dedicado a todos os grandes pecadores deste mundo. Say it, love. for light on in the wild. 'Cause I'm coming in a little blind. Dreaming of a lighthouse in the woods, shining a little light to bring us back home. To find you in the backyard, hiding behind our busy lives. I'm dreaming of a lighthouse in the woods to help us get back into the world. Now. I fell in love, but now I know I've forgotten how, and I'm coming. Lord, I'm coming. Why we can't be or see who cuts asunder like a board falling a tree. You're the thunder going under. Oh, don't forget to pray. Why we can't be. Thank you. Thank you. but I don't think so. Will you stay? Oh, Christ will come, your worst. Never win and never lose. There's nothing but to choose. Oh, pode acender-se à noite, como ave caída numa vala e rodeada de balas e granadas. Pode a noite evoluir da palidez à cor fugitiva das balas. E a noite pode internar-se rasa nestas valas e nelas acender-se obscura e rápida. E das valas do lodo, só o sopro infetado das águas dar ao corpo, que em valas internado se arruina e progride. E por fim acha a mesma noite acesa como ave, das balas e granadas do mesmo fogo inútil trespassada. Para a minha alma eu queria uma torre como esta, assim alta, assim de névoa acompanhando o rio. Estou tão longe da margem que as pessoas passam e as luzes se refletem na água. Thank you. contudo a margem não pertence ao rio. Nem o rio está em mim, como a torre estaria se eu a soubesse ter. Desce o rio, gente passa, e não sabe que eu quero uma torre tão alta que as aves não passem, as nuvens não passem, tão alta, tão alta. Que a solidão possa tornar-se humana. Thank you. haltet alle Ohren an, hindert den Hund daran, das Rad anzubellen. Wo immer ich aufschlage, find ich dich. Du fällst im Schatten der Tage, als Stille und Stich. Ich trink auf dich Dutzende Flaschen Wein und will doch viel lieber eine Made sein. Sarg fällt zusammen, die Blumen fallen in die Wangen. Zuerst weiß, dann blau, dann grau, dann grün, dann Schaum, dann braun und Laub und Staub. Das schlag dich aus meinem Kopf, meinem Haus, wie sonst halte ich den Graus aus? Mit welchem Herz, mit welchem Körper aus? Schatten der Tage als Stille und Stich. Ich wart auf dich, wann kommst du wieder heim? Ich wollt noch nie lieber eine Made sein, eine Made sein. Yeah. Ethiopia, dedicated to all the great singers of this world.